assim, ó. Não venha pra cá inventar desculpas. Independente, pra mim você é uma mulher doente. Foi quantas vezes que aconteceu? Com quantos caras chifre você me deu? Será que nunca pensou na gente? Será que eu fui assim tão delinquente? Um dia vai chegar a sua vez, você vai pagar tudo que me fez. Vou dar risada, gargalhar, bem feito mereceu. Você foi covarde, pilantra, bandida. Não quero mais saber de você na minha vida. Ô pilantra, bandida, foi covarde. Que aconteceu? Com quantos caras chifre você me deu? Será que nunca pensou na gente? Será que eu fui assim tão delinquente? Um dia vai chegar a sua vez, você vai pagar tudo que me fez. Vou dar risada, gargalhar, bem feito mereceu. Você foi